Antes de você entrar na vida de uma pessoa, se certifica de que você não tá entrando na vida de duas. Escuta aí, ó. Eu tô envolvido em um fogo cruzado. Fui me apaixonar por quem já tem outra pessoa do lado. Nessa história alguém vai sair machucado. De um lado um amante que ama, do outro um amor enganado. Nossas fotos não posso postar, tenho que esperar tu ligar. Meu contato tá salvo como manicure pra ele não desconfiar. Mas basta uma briga pra você me procurar. Porra de sentimento, que na cama sou prioridade, o amor passa tempo. Porra, coração não vê que eu tô sofrendo. Nesse jogo de amor sou eu quem tô perdendo. Porra de sentimento, que na cama sou prioridade, o amor passa tempo. Porra, coração não vê que eu tô sofrendo. Nesse jogo de amor sou eu quem tô perdendo. Sai da minha vida e vai salvar teu casamento. O nome da canção é Fogo Cruzado e essa é nossa. Escuta aí, Portal do Arrocha. Nossas fotos não posso postar, tenho que esperar tu ligar. Meu contato tá salvo como manicure pra ele não desconfiar. Mas basta uma briga pra você me procurar. Porra de sentimento, e na cama sou prioridade, o amor passa tempo. Porra, coração não vê que eu tô sofrendo. Nesse jogo de amor sou eu que tô perdendo. Porra de sentimento, e na cama sou prioridade, o amor passa tempo. Porra, coração não vê que eu tô sofrendo. Nesse jogo de amor sou eu que tô perdendo. Sai da minha vida e vai salvar teu casamento. Sai da minha vida e vai salvar teu casamento.